você precisa ver a partir desta hora. Se a porta fechada, creia que o Senhor vai abrir agora. Se há problema no lar, creia que o Senhor hoje vai resolver. Se há coração de pedra, um transplante glorioso vai acontecer. Não tem porta fechada pra Deus não abrir. Não há nada difícil pra Deus não fazer. Não existe promessa pra Deus não cumprir. Meu irmão pode crer. Se Deus abrir a porta, ninguém vai fechar. Se Deus quer, quem é o homem para o impedir? Ele é Deus de planos e marcou um encontro contigo aqui. Ele é um remédio que cura o enfermo. Ele faz cirurgia de forma que não fica nenhum sinal. Quando o crente clama, o Senhor está pronto a ouvir sua voz. Ele faz e acontece, ele ordena e o vendaval obedece. Fechado pra Deus não abrir. Não há nada difícil pra Deus não fazer. Não existe promessa pra Deus não cumprir. Meu irmão pode crer. Se Deus abrir a porta, ninguém vai fechar. Se Deus quer, quem é o homem para o impedir? Ele é Deus de planos e marcou um encontro contigo aqui.